Descomplicado demais. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luiz, lá do bairro Taboão, tá ligado com a gente. Ô Luiz, abraço pra você, obrigado pelo carinho. Um abraço também pra Neide, lá em Senador Amaral. Neide, abraço pra você, tá ligada com a gente aqui na cidade. Deixa eu dar um recado pra você, ó, atenção, você que está construindo, você que está reformando, a CRS Madeiras oferece a você as melhores opções em madeiras, com qualidade nos produtos e excelentes preços. Madeiras sendo em vigamentos, pranchas, caibros, ripas, forros e ainda decks, portas e muito mais. Vá conferir. Atenção para as formas de pagamento. Pagamento à vista tem 10% de desconto. Pagamento a prazo divide em 4 vezes no cheque, sendo a entrada e o restante para 30, 60 e 90 dias. Faça-nos uma visita e solicite um orçamento. A CRS Madeiras também oferece serviços completos em marcenaria. CRS Madeiras fica na rua Antônio Carioca Martins de Azevedo, número 70, bairro Serrano, em São Bento do Sapucaí. Ligue para CRS Madeiras no telefone fixo 12-3971-2880. Tem também o 12-997-14-2565, é o WhatsApp. Você fala com Carlos. Tem também o 12-996-47-5915, é o WhatsApp lá do escritório da CRS Madeira. Já já eu tô de volta, tem a minha última hora de hoje. Você está ouvindo o programa Sucesso da Cidade. Oferecimento CRS Madeiras, em São Bento do Sapucaí. Telefone 12-3971-2880. Restaurante do Rogério, em Cambuí. 3431-6661. Márcio Joalheiro, 3431-3534. Loja Tutti Frutti Moda Infantil, 3431-3476. E Loja Estúdio Ering, 3431-5282. Nós somos a Rádio Cidade. Rádio Cidade. ZYC846. Canal 264. Transmitindo em 100,7 MHz. Para o sul de Minas, Vale do Paraíba e leste paulista. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Presente nos grandes eventos. Cidade. Operação Detona Preço ABC. Patinho bovino 15,90 o quilo. Quinta da Serra 500 ml 6,99. Papel higiênico Neve leve 12, pague 11,13,90. Baixe o aplicativo Super ABC e confira outras ofertas. A Estilo quer que você desfrute de tudo o que você merece e sabe que você merece o melhor.